André Cedeiros, o mural de Ibicoara. É desde 2013, grave bate diferente, brisando a sua mente, a pegadeira envolvente. Faço um malote pesado, juntei os quatro mais bravos. Dois chega com as naveiras, puxando a pegadeira. Pegadeira de verão, joguei no rebaixadão. Com boyzinho na pregadeira, turma e Dodô pressão. A pupa dela obedece, quando avista o chefe. Desce, vibra, deixa coalhada e desce. E a pupa dela obedece, quando avista o chefe. Desce, vibra, deixa coalhada e desce. Ela é braba, ela é braba, ela é braba. Pupa dela pulsando, chacoalha. Movimento que para quebrada. É só pentada brava. Ela é braba, ela é braba, ela é braba. Pupa dela pulsando, chacoalha. Movimento que para quebrada. É só pentada brava. Ela vê tudo rotando, dizendo que tá muito louca. Ela não sabe se chacoalha lata ou a pupa. Agora que tá tudo liberado na quebrada, reggae maroladão, a chuca jogando a raba. Pulsa, pulsa, a pupa dela pulsa. Pulsa, pulsa, vai, a pupa dela pulsa. Pulsa, pulsa, pupa dela pulsa. Pulsa, pulsa, pupa dela pulsa. A raba dela pulsa, a raba dela pulsa. A raba dela pulsa, essa chuca tá maluca. A raba dela pulsa, a raba dela pulsa. A raba dela pulsa, essa chuca tá maluca. A raba dela pulsa, a raba dela pulsa. A raba dela pulsa, essa chuca tá maluca. A raba dela pulsa, a raba dela pulsa. A raba dela pulsa, essa chuca tá maluca. Desde 2013, grave bate diferente, brisando a sua mente, a pregadeira envolvente. Faço um malote pesado, juntei os quatro mais bravos. Nós chega com as naveiras, puxando a pregadeira.